Ação e Reação. Livro do Espírito André Luiz, Psicografia, do Legionário Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 12, Dívida Agravada, página 169. Silas, acompanhado de André Luiz e de Hilário. Silas é o assistente da Mansão Paz, é o ajudante de ordem do irmão Druso, que conduz a Mansão Paz. São instituições caritativas que existem no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é que é o mundo verdadeiro. Aqui é uma passagem em um aprendizado, mas assim na base das aulas mais severas. No mundo espiritual também o aprendizado existe. Desde umbral, que são as zonas infernais, até as áreas medianas, onde não existe a felicidade completa, mas já existe felicidade, porque ocorre o esclarecimento espiritual maior, e a criatura de Deus junta a sua própria existência, até as zonas mais elevadas, celestiais, divinas, onde a felicidade foi de todo encontrada e já faz parte de cada um que sofreu para aprender. Não que o sofrimento seja necessário, somos nós que trazemos o sofrimento à nossa vida. Somos nós. É a medicina, a cirúrgica. Quando não valem os remédios, por mais forte que sejam, a cirurgia é necessária para o corpo humano. Assim acontece com a vivência espiritual no espaço e na terra. Mas o assistente Silas conseguiu, soprando ao ouvido de Marina, que ela não praticasse o ato desgraçado de suicidar-se, porque o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Quem se suicida vai repetir todas as dores agravadas pelo ato infeliz do suicídio. Vai reencarnar, vai viver outra vez. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não está em jogo neste mundo nem no outro. Se a gente acredita ou não acredita. A questão é se existe ou não existe. Porque muita gente não acreditava que a Terra fosse redonda e ela era redonda. O que adiantou a descrença deles? Importante é saber se existe ou não existe. Os espíritos que têm intuição forte têm a resposta a essas indagações mais rapidamente, mais prestamente. Há outros que vão pelo caminho da dúvida, pela perquirição científica, no laboratório, aquela coisa toda, mas todos chegam lá. O assistente Silas conseguiu impedir o ato louco, treslocado de Marina, convocando-a à prece. Como podes pensar, Marina, na sombra da morte, sem a luz da oração? Ela teve aquele choque. Às vezes acontece com você que vai fazer alguma bobagem. O seu anjo guardião ou um amigo espiritual chega e te dá uma coisa assim. Você pensa que é um pensamento seu? Não. É seu anjo guardião, é um amigo espiritual tentando salvá-lo. E ela parou, não ouviu pelos tímpanos carnais, mas pelos espirituais, ou perespirituais, como quiser. Ela parou e orou, e num gesto repentino acabou derrubando o copo onde estava o violento narcótico. Ela já ia colocando a boca quando Silas convocou a oração. E ela achou que aquilo era uma intervenção divina, e nós vamos ver que Silas deu num jacto fluídico, energia fluídica, sobre o córtex encefálico, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvesse sorvido o violento narcótico. Vamos ver agora, nesse 63º programa, a continuação dessa história ocorrida entre a terra e o céu, e que dará muito ensinamento e impedirá muita gente a trilhar o caminho da desgraça. Vamos ver o que vai acontecer agora. Narra André Luiz, Espírito. O assistente Silas interrompeu a operação socorrista e falou nos bondosos. Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou. Marina veio de nossa mansão, Mansão Paz, para auxiliar na terra a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora em vivências anteriores. No século passado, interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor Deus que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusesse o destino, e então os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. Mas, quando moças feitas, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço tratado no mundo espiritual antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do passado. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas do mundo maior, isto é, o mundo dos espíritos, o mundo invisível, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, mas no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Completamente cega e surda aos avisos da sua própria consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara, juntara a si, sem perceber. Dize-me com que andas e eu te direi quem és. Mas é o pensamento dela que desceu a vibração baixa, começou a atrair gente baixa, invisível. E Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença a conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia, faltando apenas 2 semanas para a realização do casamento, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge, o noivo querido e infiel, expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. Não lhe nega admiração, não lhe nega carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser-lhe a companheira no lar. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta. Contudo, introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que põe termo à existência física. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão Paz pelos méritos maternais. A genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores e, na posição de mãe, tinha piedade de ambas as jovens, de vez que a filha traidora aos seus olhos era mais infeliz que a filha escarnecida. Embora esta última houvesse adquirido o grave débito dos suicidas, em seu caso atenuado pela alienação mental em que a moça se vira, sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sanzio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo arresto da lei ao seu convívio. Preste atenção. Na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Tentou passar a irmã para trás, a lei divina não permitiu. A impunidade é um logro. Quem pensa que vai ficar impune nos seus crimes é louco, cretino, de pai e mãe. Aqui está um exemplo. Ela negou-se a respeitar o amor de Jorge, a irmã Zilda, que ela já tinha conspurcado em outra vida. Prometeu no outro lado que ao descer a terra sofreria calada para aprender que não se interfere no amor, no carinho, na dedicação de quem quer que seja. Mas falhou. Zilda suicidou-se e Marina teve que cumprir o prometido de outra forma, agora como filha. Ela não queria o Jorge de qualquer maneira, vai ter o Jorge, mas vai perder o Jorge, porque não merecia ter o Jorge. Porque o Jorge vai para o leprosário depois de tantos problemas que arranjou nesse campo do sentimento e do sexo. Isso aí é fatal. E vai ter que carregar toda a vida a irmã traída. E ela desonrou mais uma vez. E agora, na qualidade de mãe, teria que ser mãe, quando não soube ser irmã. Foi assim que Jorge e Marina, livres, eles pensavam que estavam livres. Não tinham ouvido o programa da religião de Deus, não tinham aprendido a lição do velho Zaru, que não há impunidade em nenhum ponto do universo. Ele diz assim, a impunidade é um logro. E como ele dizia também que não há morte em nenhum ponto do universo, eu costumo dizer, estender esse pensamento, a impunidade é um logro, a forma em que ele dizia que não há morte em nenhum ponto do universo. E aí eu concluo também que não há impunidade em nenhum ponto do universo. Foi assim que Jorge e Marina, livres, quer dizer, pensando que estavam livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda, a traída, enrendado berço, como filhinha estremecida. Mas desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Isilda, hoje chamada Nilda, nasceu surdo-muda e mentalmente retardada em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada, nas entranhas do ser, lá no íntimo do ser, onde só a alma vai, onde só o espírito transita, pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e de carinho. A vida corria-lhes regularmente. Não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando há meses, Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento doloroso. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos martelada igualmente pela tentação do suicídio. Sim, ela levou a irmã ao suicídio. E, tendo ao lado na forma de filha a irmã que se suicidara, quer dizer, ainda cheia daqueles fluidos carregados do ato impensado, a que fora levada pela traição da irmã, crescia a carga maléfica e a tentação do ato que não se justifica. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Quem se suicida tem seu débito agravado e vai reencarnar em condições mais dolorosas para resolver o seu problema com as leis divinas. Não adianta escrever nos jornais, nos livros, isso não pode, não sei o quê. Aquela história, a Terra é quadrada, e não era, era redonda. Eu não acredito nisso. E se for verdade? Não adianta você não acreditar, porque o fato verdadeiro não vai deixar de existir. Negavam a esfericidade da Terra, e a Terra não era quadrada, a Terra era redonda mesmo. Tinha a forma arredondada. Quer dizer, todos aqueles grandes senhores da ciência que levaram tantos vanguardeiros do conhecimento amplo, sem algemas, no obscurantismo, levaram aqueles vanguardeiros ao sofrimento, só porque eles diziam a verdade, não acreditavam que a Terra fosse redonda. E a Terra era redonda. Atrasavam assim a evolução humana. Só para se falar no campo da ciência. Silenciou o assistente Silas, que explicava a situação dolorosa daquelas três almas infelizes em prostração. Achávamos-nos, eu e Hilário, assombrados e comovidos. O problema era realmente doloroso do ponto de vista humano. Contudo, encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça prostrada e acentuou: o Senhor Deus nos dará auxílio para que se recupere e reanime. Neste instante, a irmã Luísa penetrou no recinto, ainda deprimida e ansiosa. E o que é que aconteceu? Nós vamos ver no próximo programa.